Observar. Observar é mais que ver, ouvir, tatear, cheirar, degustar. É realizar uma ou mais dessas ações com propósito. É o propósito, essa intenção anterior ao gesto, que faz toda a diferença. O observador é mais atento a minúcias, detalhes que a ação corriqueira não revela. Observar exige presença e disponibilidade. Enquanto o ver pode ser passivo, a observação é ativa, pois compromete o sujeito com aquilo que se apresenta diante dele. A atenção dirigida transforma a experiência sensorial comum em uma experiência de descoberta. Por isso, mais do que uma ação mecânica, observar é uma prática consciente e, em muitos casos, profundamente transformadora. Essa prática, por sua vez, não se restringe ao sentido da visão. Todos os sentidos humanos, audição, tato, olfato e paladar, podem ser meios legítimos e eficazes de observação. Um perfumista que investiga notas aromáticas em uma fragrância está observando com o olfato. Um músico que diferencia timbres, tons e dissonâncias está observando com a audição. Um chefe que degusta uma preparação e reconhece temperos e modos de cozimento realiza uma observação gustativa. Até mesmo o tato é um canal de observação. Artesãos, escultores e massoterapeutas fazem da sensibilidade tátil uma ferramenta de leitura do mundo. Em todos esses casos, o que diferencia uma percepção comum de uma observação refinada é a atenção consciente e intencional. Além da prática direta dos sentidos, o ser humano recorre a instrumentos que potencializam sua capacidade de observar. Tais ferramentas ampliam a sensibilidade natural, revelando aspectos da realidade antes inacessíveis. Um telescópio mostra astros que o olho nu jamais veria. Um microscópio revela universos inteiros contidos em uma gota de água. Equipamentos como sensores térmicos, amplificadores de som e câmeras de alta resolução expandem os limites da observação humana. Esses aparatos, porém, não substituem o observador. Ao contrário, exigem dele ainda mais discernimento. Afinal, observar por meio de instrumentos técnicos requer preparo, conhecimento e interpretação. O cientista que observa células no microscópio, o astrônomo que capta sinais distantes do espaço, o engenheiro que analisa ruídos em máquinas complexas, todos eles precisam não apenas do equipamento, mas de formação e prática para transformar dados em significado. Essa formação, aliás, é o que nos leva ao terceiro ponto. A capacidade de observar pode ser desenvolvida por meio de exercícios adequados. Observar não é um dom fixo, é uma habilidade que pode ser cultivada. Existem técnicas para aguçar os sentidos e treinar a percepção. Estudantes de desenho, por exemplo, fazem exercícios para ver melhor, aprendendo a distinguir luz, sombra, forma e proporção. Cientistas aprendem a registrar minuciosamente detalhes, formular hipóteses a partir de observações repetidas e comparar padrões. Profissionais da gastronomia refinam paladar e olfato com práticas constantes. Até mesmo no dia a dia, é possível treinar a observação com ações simples, como caminhar observando pequenos detalhes da paisagem, ouvir atentamente os sons de uma rua movimentada, ou tentar lembrar com precisão o que se viu em um determinado ambiente. Observar exige treino, e quanto mais se treina, mais se percebe. No entanto, não são apenas os seres humanos que observam de maneiras diferentes e sofisticadas. No reino animal, há uma impressionante diversidade de capacidades de observação moldadas pela evolução e pela adaptação ao ambiente. Uma águia possui uma visão tão poderosa que consegue enxergar uma presa a quilômetros de distância. Um cão tem um olfato milhares de vezes mais sensível que o humano, sendo capaz de seguir rastros quase invisíveis. Morcegos enxergam por meio da ecolocalização, utilizando ondas sonoras para mapear o ambiente. Cada espécie desenvolve, ao longo do tempo, modos de observar o mundo que são adequados às suas necessidades de sobrevivência. O mais interessante é que, até mesmo entre indivíduos da mesma espécie, há variações significativas. Entre os humanos, por exemplo, um médico treinado pode observar sintomas que um leigo jamais notaria. Um músico experiente escuta nuances que passam despercebidas para os outros. Até mesmo animais de uma mesma espécie apresentam diferentes níveis de atenção, experiência e sensibilidade, como filhotes que ainda não aprenderam a detectar predadores tão eficientemente quanto os adultos. Observar, portanto, é um ato rico, complexo e cheio de camadas. Vai muito além da simples percepção. Implica intenção, exige treino, pode ser expandido com ferramentas e varia enormemente entre diferentes seres. É um modo de se relacionar com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Em uma sociedade acelerada, em que tudo tende à superficialidade, aprender a observar é também um gesto de resistência. É escolher ver o detalhe onde outros passam batido. É parar onde tudo corre. É prestar atenção quando tudo parece ruído. A observação atenta pode gerar descobertas científicas, inspiração artística, diagnósticos precisos, soluções técnicas, empatia com os outros e até autoconhecimento. Por isso, cultivar o hábito de observar é, de certo modo, cultivar uma forma mais profunda de estar vivo. A prática da observação abre portas para mundos invisíveis, seja no interior de uma célula, no fundo do mar, na textura de uma pedra ou na expressão silenciosa de um rosto. Ela está presente no trabalho do pesquisador, do artista, do educador, do agricultor, do cientista, do cozinheiro. Observar bem é uma arte e uma ciência. E, sobretudo, é uma escolha. Uma escolha por ver mais e melhor o que nos cerca.